Obrigado pelo convite da rede, vocês todos. Para variar, eu nunca sei muito bem de onde eu começo o que eu vou falar, mas já que apareceu um filminho aí, eu acho que uma. Pode tirar um pouco do gráfico? Acho que é grave. Desculpem. Aí. É uma boa forma de. Agora, aí. É uma boa forma de pegar um assunto de transportes. Me proponho a falar menos sobre tarifa zero e mais sobre transportes em geral e a tarifa zero também, como necessário. Vocês viram um filme aí, que eu estava comentando lá no fundo, o Dante? É de 1950, assim, acho que foi quase tudo, década de 50, de Amazon. Em que ele, na verdade, está fazendo uma propaganda da criação da recém-criada empresa estatal chamada CNTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que vocês viram. Eu comentava com o Dani algumas coisas. Né? Ao lado de alguns ônibus que quebram, como aquele que o motorista vai consertar o motor, etc., que eram ônibus comprados das empresas privadas, ao mesmo tempo vocês viram um ônibus lá que eu chamei a atenção, que era, eu lembro mesmo que eu andei nele. Nessa época eu tinha 14 anos, 15 anos. E ônibus tinha um atrativo especial para mim. Então, o que acontece? Tinha um ônibus lá chamado Twin Coach, é um que aparece uma frota de ônibus assim, um deles em manutenção. O que era esse ônibus? Comprado pela CMTC, empresa estatal, que supostamente tinha sido criado para resolver o problema do transporte em São Paulo, já que as empresas privadas não conseguiam resolver. Esse ônibus tinha motor central, flat, que a gente chama, né? Motor não é nem atrás nem na frente, é um motor chato no meio da carroceria. Ele tinha portas automáticas, porque até então os ônibus tinham uma manivela que o motorista acionava assim para abrir a porta. Esses ônibus já vinham com portas a ar comprimido como são hoje. Ele tinha suspensão pneumática, ou seja, ele tinha, como hoje os ônibus de intermunicipais, ele tinha ar condicionado e ele tinha carroceria autoportante, ele tinha chassi de caminhão montado em cima, era uma carroceria projetada para ônibus, suspensão, câmbio automático. Pensei bem, isso é década de 50. Eu comentava com o Dani, você imagine se as coisas fossem proporcionais, né? O que seria um ônibus proporcional àquele em 2010? Né? Que está muito além dos ônibus que hoje atuam na cidade, embora alguns deles já sejam melhores, mas são raros os ônibus de câmbio automático, que é uma coisa fundamental no ônibus por duas razões. Ele oferece um conforto para o motorista, canseiro, você ganhar um ônibus em São Paulo é dureza, né? Pira. Quem vai no sindicato dos motoristas e condutores no final do dia vai ver que os caras estão tudo estressados, enchendo a cara. Porque uma percentagem elevada deles não tem outra forma de descarregar a tensão que você passa dirigindo na cidade de São Paulo por 6 horas em ônibus. O câmbio automático também é importante porque ele não dá tranco. Isso é fundamental para quem anda de ônibus, sabe disso muito bem, aquele arranque, aquela freada. Muita gente já deve ter levado tombo, então é um exercício, é uma verdadeira prática de ginástica que você faz. Enfim, a CNTC foi criada para isso. E o que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, a CNTC, através da basicamente da corrupção, da corrupção e do empreguismo. Né? O empreguismo porque, como estatal da prefeitura, os vereadores faziam um jogo de jogo político, de pressão sobre o governador, sobre o prefeito, etc., para não esculhambar as verbas para a CMTC, em contrapartida contratava a mãe, sobrinho, primo, etc. A CMTC, ao longo do tempo, foi virando uma empresa de alto nível de empreguismo, né? E pior, ela foi sendo corroída pelo setor privado. Como? A pouco e pouco, você sabe que tem linha de ônibus é um business, se olhado pelo lado comercial, um negócio como qualquer outro, se olhado por esse lado. Em que tem negócios mais ou menos rentáveis. Tem linhas mais rentáveis, tem linhas menos rentáveis. Linha mais rentável, uma linha curta, com um monte de gente que entra e sai do ônibus. É a linha ideal. Né? Ela, com pouco ônibus, transporta muitos passageiros, fatura muito com baixo custo. Do outro lado tem a linha de ônibus não rentável, que é a linha de ônibus que sai do Parque Dom Pedro II, vai até a cidade de Tiradentes, não o Furafila, que também deve ser pouco rentável, não rentável, e praticamente o sujeito entra no ônibus do Parque Dom Pedro e desce na cidade de Tiradentes. E no meio do caminho sobe um e desce outro. Essa linha de ônibus não é bom negócio. O que foi acontecendo? À medida que o tempo foi passando, o setor privado foi passando as linhas não rentáveis para a CMTC e foi ficando com as linhas rentáveis. A longo prazo, quando eu fui secretário de transportes, a CMTC estava inviável. Né? De um lado, ela tinha um monte de linhas que não davam lucro. Por outro lado, ela, de todas as empresas, a que tinha a frota de melhor qualificação, motores traseiros, etc. E ao mesmo tempo, carroceria alto importante, e ao mesmo tempo linhas de ônibus que não davam dinheiro. Resultado, ela custava um dinheirão para a prefeitura, então ficava um jogo diabólico. Comprovava-se, através da profecia autorrealizada, de que a empresa estatal de transportes era o pior negócio do mundo. Ela custava muito, era inviável, não tinha alternativa e era cheia de minada de empreguismo. Várias vezes eu fui na Câmara Municipal, em que um vereador da oposição subia fazer um discurso esculhambando com a CMTC, a gastança, já se falava em gastança naquela época, a gastança da CMTC, descia, eu estava lá por alguma razão, ele chegava e falava, Lúcio, eu precisava de um favor seu, a minha mãe, ela não sei o que, papapá, você podia dar um jeito, quebrar um galho para mim? Então, você percebe como é que é esse jogo diabólico, em que ela servia duplamente a um discurso político de desqualificação do serviço estatal e servia como âncora para os bons negócios do setor privado de ônibus. Então, isso é uma parte do que eu queria falar para vocês. Né? Nem tudo... como diz um samba de carnaval, sem terminar, né? Nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro. Né? Vocês conhecem essa música? Conhecem? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. É uma música de carnaval muito interessante, porque ela diz bem isso. Nem as estatais são a pureza da solução, né? E nem o setor privado é a solução mágica, a privatização é a solução mágica para o problema. Isso nós vamos daqui a pouco discutir. Vou pôr para vocês discutir isso aí. E a gente vai bater um pouco de bola sobre isso. A outra coisa é, que fica evidente, é que da CMTC que vocês viram lá, nesse filme, acabou. A CMTC foi extinta. Por quê? Porque com um processo que a gente fez na prefeitura da municipalização, que a gente pode discutir depois como é que foi, ela ficou evidente que ela não tinha condições de competir com o setor privado. E aí ela foi para o brejo de uma vez e o balanço acabou de fechar. Por outro lado, vocês podem olhar o mesmo dono daquele ônibus que pega e ferve ali, que o motorista tem que consertar, né? Ou o pau de arara, que vocês viram, até comentei com o Dani, na hora que aparece o pau de arara, né? A gente tem até uma frase curiosa, ele diz, a massa provoca problemas sociais. O que são os problemas sociais que atingem a massa? É curioso isso, né? A fala do speaker é a massa que cria problemas. Não são os problemas que criam problema para a massa. Mas voltando ao pau de arara, eu falei para ele, olha, o pau de arara, quem era o dono daquele pau de arara? Talvez fosse o Nenê Constantino, que hoje é dono da... Quem sabe? Opa, ninguém? Da Gol, é dono da Gol. Ele tem 50 boines. 777, por aí. Sabe quanto custa um boine? 60, 70 milhões de dólares. Tá? Então até brinquei com o Dezão, tá? o início da carreira brilhante do Nenê Constantino. E por outro lado, a CMTC acabou. Isso também é uma coisa para a gente discutir daqui a pouco. Possivelmente transporte coletivo urbano por ônibus do Brasil, eu não tenho estatísticas sobre isso, nem me dedico a esse tipo de estudo, mas deve ser um dos melhores negócios do Brasil. Deve ser um dos melhores negócios. E o transporte coletivo urbano e banco, gente, vocês jamais encontrarão banqueiro embaixo da ponte e muito menos dono de empresa de ônibus. Isso, infelizmente, desisto. Se vocês têm essa expectativa, não vão alcançá-la jamais. Isso, então, é um quadro da questão de transportes públicos. A outra é o que anda junto com isso, que tem a ver com essa luta recente que vocês estão mais em cima, que é a questão tarifária. Como direi isso a vocês, sem de um lado parecer que eu não acredito em certas coisas e também, ao mesmo tempo, estimular a luta pelo transporte coletivo público. Eu diria assim, a tarifa, ela é um símbolo, né, de duas coisas, conforme o lado que você olha. Do ponto de vista do empresário, a tarifa é a taxa de juros do banco. É o business dele, é a alma do negócio dele. O ônibus, o funcionário, a garagem, a manutenção, vamos dizer assim, são os elementos necessários para que você usufrua e acumule através da tarifa. Então, a tarifa, ela é muito mais, né, sob esse ângulo, ela é muito mais do que a remuneração do serviço prestado, né? Ela tem um fetiche para o empresário, né? Por isso ele luta por ela muito fortemente. Ela tem um fetiche que não é só um fetiche, que é uma realidade. É a taxa de juros do banqueiro. Se você tirar a taxa de juros do banqueiro, é como você tirar oxigênio de uma pessoa. Bom, acabou. Acabou o negócio dele. A tarifa está para o empresário de ônibus, como a taxa de juros está para o banqueiro. De um lado. De outro lado, a tarifa tem um outro significado. Para o cidadão que paga a tarifa, ele tem, aí sim, um significado mais de fetiche. Ele representa ao mesmo tempo o juro e ao mesmo tempo a subalternidade assumida. Vamos devagar, mas vamos explicar o que é isso. Né? Ela é um jugo e, portanto, ela revolta, né? Ela provoca uma reação daquela sensação, daquela coisa imposta, e que você, por mais que faça, você, né, não consegue superar jamais. Nós vamos daqui a pouco falar dessa questão da superação. A tarifa é um jugo, por isso ela provoca em certos momentos um ódio, uma revolta, né, que pode iludir. Se ela não tiver, comentava isso também um pouco antes, se ela não tiver alguma outra coisa que junte tudo isso e torne aquele momento mágico, esse jugo é um jugo assumido. Dá aquela revolta e em seguida vem a subalternidade. O que eu chamo de subalternidade? A tarifa está introjetada na cabeça dos que a pagam como sendo uma necessidade, um dever que eu tenho como contrapartida de um serviço prestado. Que é a coisa mais terrível que isso. Né? É como quando você compra um troço numa loja. Eu, por exemplo, sou assim. Outro dia eu fui no SESI lá no Moro fazer minha ginástica de 12, no inferno. Aí chego lá e vou lá na lanchonete, tomo, minha mulher sai e esqueci de pagar. Pô, eu fiquei, gente, passei a semana incomodado. Aí voltei na semana seguinte, fui lá para a senhora e falei: a senhora não lembra de mim? Eu comi isso e não paguei. E paguei. Quer dizer, o pagar para mim tinha um senso de de contrapartida de uma coisa que ela tinha feito. Ela tinha me dado uma salsicha, um pão e um suco, pronto. Né? Salsicha não era para mim, porque eu não posso comer salsicha, mas enfim. Era para minha esposa, o hot dog. Aí, o que eu faço? Pago e pronto. Agora, a tarifa é a mesma coisa. Se você não paga a tarifa, não é? Então, a sensação de você pular pela catraca soa como o quê? Como rebelião, como ato de rebeldia. Não pago a contrapartida que deveria pagar, né? Mas, lá no fundo, está a subalternidade. Quando faz a greve de ônibus de motorista, eu fico angustiado porque não vou chegar no emprego. Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Eu vou chegar atrasado. Né? Eu vou brigar com o outro para entrar dentro do ônibus. Se não chegar atrasado, se eu chegar atrasado, eu vou ter desconto. Quem sabe eu perco o dia. Na verdade, não tem nada a ver. O cara devia dizer, chegar no ponto e falar, hoje tem greve, ah, obrigado, vou para casa dormir. Claro, o que eu tenho a ver com isso? Não me levam para o trabalho, eu não vou trabalhar, ponto. Né? Aí entra a subalternidade. Então, fica aí a minha proposta de discussão sobre a tarifa. E a discussão que vocês têm sobre o aumento de tarifa hoje. Tá? Eu sempre digo isso, o Dani, o Xavier, que já me conhece aqui há mais tempo, deve estar cheio, porque eu sempre falo, se eu estou há 73 anos na cidade, sabe, tipo, 73 é mentira, fiquei 62. Desconta aí uns 9, que eu não sabia bem o que era isso, menos 6 anos, dá uns 60 anos, 65 anos que eu estou aí ouvindo esse negócio, aumentou a tarifa, brigou, que os olhos estão cheios, né? Eu sempre tenho todo saco cheio com isso, pensa nessa história, eu já vi 500 vezes, mil vezes, e é sempre assim, né? Vai, volta, em certas conjunturas, por situações muito específicas, você dá um salto, então tem a revolta da catraca, o buzu, ou você tem a revolta da tarifa no Rio de Janeiro, acho que foi 1900 e pico, né? Que aí a turma voltou para quebrar. É. Mas foi uma conjuntura que eu não sei, teve em São Paulo também, né, nesse sentido. Mas são conjunturas em que uma soma de situações transforma a questão da tarifa, que é aquele jugo, num significado mais amplo do que aquele simples jugo e subalternidade, que é o pagamento do meu deslocamento, do meu indispensável deslocamento, do meu dever de me deslocar. Gozado, né? É um dever que eu tenho. Tenho que me deslocar. Eu tenho que ir para o trabalho. Eu tenho que ir. Né? Bom, fecha a tarifa. Um terceiro tema de assunto, mudando agora um pouco. E é o. Eu li atentamente, vi os textos, lia o site, li os textos do Rafael, de vocês todos, de outros, do Caled, enfim, Dani e outros tantos que escrevem. Vi as fotos, via. Vocês estão presos lá na CET ainda? Não? Então mais. Ah, na CET não. Segunda pessoa. E, fiquei, na medida que recebi o convite para vir aqui, eu fiquei esmagando a minha cabeça, Paulo, o que, que eu vou falar com o pessoal, primeiro que não seja aquilo que eu já falei, e que de alguma maneira muitos de vocês já ouviram, direta ou indiretamente. Aqueles que não ouviram, eu posso falar também no debate, entrar um pouco nesses textos. E eu fiquei pensando sobre a questão da tarifa, a luta momentânea que está existindo, o significado dela. E aí eu resolvi me preparar para falar no debate lá da audiência pública, onde vai ter algumas personalidades, também, autoridades. Né? O que falar, né? Então, o que trazer também como elemento novo de discussão, de perspectiva, porque a luta pela tarifa, vocês sabem, já devem estar começando a sentir, né? Não sei como é que vocês estão vendo isso, ela é desgastante, ela vai passando, e vocês vão sentir que mais alguns dias você vai lá, fala da tarifa, e o cara já está já entrou, já virou 2,70, pronto. Aí, né, aí fica difícil você retomar a questão com a mesma intensidade, virulência e presença que teve no dia que ele, em vez de 2,30, ele pagou 2,70. Nesse dia ele está puto da vida. Né? Depois ele vai conformado com a vida. Aí ele vai reclamar com a mulher, ele vai achar ruim, ele vai pedir aumento de salário, alguma coisa vai fazer, mas não tem mais aquela coisa. Como fazer isso? Como é que fazer? Então, eu fiquei me propondo uma discussão mais de longo prazo. Coincidentemente, eu chego aqui e converso, acho que com o Dan, Rafael, Maria, você chega a falar sobre isso. É sobre isso, e realmente, com a perspectiva da rede, vocês estão cada vez mais colocando, que eu acho ótimo. Ah, aliás, sobre o que o Gilmar Mauro hoje falou sobre isso também, né? Eu recomendo, acho que passei o texto do Chico Francisco Ítalo Ferreira, que é um dos fundadores do Fórum Social Mundial, sobre a discussão do fórum, sobre o formato do fórum deve estar, e que ele entra exatamente com essa discussão, né? O que, que deve ser o espaço, do que deve ser um movimento, o que é um espaço, o que é um movimento, as diferenças entre essas coisas, e o significado que cada uma tem, e como os chamados setores progressistas da sociedade lidaram e lidam ainda mal com isso. Uma perspectiva organizacional, uma perspectiva de conquista de poder por certos caminhos, estratégias, táticas e tal, que à medida que o tempo passa, a gente tem que refletir bem, né, se os resultados alcançados estão sendo proporcionais aos esforços feitos nessa direção. Voltando ao transporte, eu me centrei no seguinte, acho que comentei isso também, eu, uma vez em Florianópolis, num debate, eu falei isso, é preciso que a gente encontre formas e modos de se comunicar no mundo de hoje, principalmente eu. Imagine você, eu sou de uma geração que não sabia o que era computador. Eu sou de uma geração, eu sou músico também, você sabe disso, quer dizer, fui músico, que se rebelaram quando surge a perspectiva da elaboração da música digital, do MIDI, música programada, houve uma rebelião, isso não é música, isso não é arte, e não, sabe? Então, e várias outras coisas que eu posso dizer a vocês, vocês podem imaginar qual é a perspectiva de uma geração, de um homem que tem a idade que eu tenho hoje, em relação às transformações tecnológicas que ocorreram, e elas são parabólicas, né, para cima, cada vez mais, até porque o capitalismo precisa de inovação tecnológica para encontrar novas formas de acumulação. É necessário que você compre um celular a cada 2 meses, porque o celular que você tem ficou, joga fora, faz outro. Muito bem, não estou falando que você tem que trocar de celular a cada 2 meses, estou explicando que isso é uma forma de acumulação nova que não tinha. Como fazer, pois, formas pelas quais você use modos, linguagens, modelos organizacionais, a rede é uma forma atual, que usa a disponibilidade, a tecnologia disponível hoje, crescente, de modo que você transforme a questão do transporte coletivo e da luta tarifária numa coisa de perspectiva, não apenas de pontos de crise. Ou seja, quando ocorrer a crise, se ocorrer, quando ocorrer, o fato de você ter uma perspectiva de prazo, tempo de acumulação, a crise pode realmente representar um momento absolutamente estratégico de transformação. Sem o que ele não, ele fica muito difícil de ser. Então, eu resolvi pensar assim, vamos... Outra coisa, política no mundo atual ficou complicado, né? Você falar em justiça, comentava também, justiça é uma palavra que não soa mais como soava para mim quando eu tinha 17, 18, 20, 25 e quando eu fui do PT. posto já não sou muito. A justiça social, ela vira um mote, um slogan, ela não tem mais aquele significado profundo na mente e no coração das pessoas sobre realmente justiça social. Tem para muita gente, mas coletivamente não tem mais esse significado. O que tem é a comunicação rápida, é o Twitter, X caráter, rapidez, velocidade, transformação, é isso. Né? Então, como fazer para a gente não parecer dinossauro? De repente eu vou, visto minha carapaça de dinossauro, eu vou falar umas coisas que as pessoas ouvem e falam, o que esse cara está falando aí? Hã? Né? Ou se ouve e fala, mesmo que ele não o desqualifique, não repercute, né, na cabeça das pessoas. É uma preocupação que eu tenho muito quando eu falo com vocês, porque mesmo que vocês, em princípio, sejam a favor do que eu vou falar aqui, né, em princípio, vocês têm outra cabeça do que eu, vocês têm outra informação, vocês receberam, recebem um outro tipo de solicitação, de formulação e entendimento das coisas. Eu acho que está muito melhor nessa passagem. Aquela coisa rançosa da esquerda antiga, mal-humorada, você falando, né? Chata, chavônica, horrível, hierárquica, disciplina partidária, que é a coisa mais horrível que existe, é disciplina partidária, eu juro para vocês. É horrível, porque tem uma hora que você saca que aquilo que está sendo falado pelo partido, né, não é o que você acha, mas aí o que você faz? Você sai falando o contrário? Aí vem a turma da patrulha, você não fala, fica com aquilo mal atravessado, é um horror, é chatíssimo. Né? Hierarquia, de repente há um organismo e elege, por exemplo, agora, mas quando eu sempre falo umas bobagens, não vou falar, não vou citar nomes, pronto. Mas elege umas pessoas do partido, aí você fala, pô, mas esse cara é uma anta, né? Como é que ele pode? E aí você tem que, mas o nome da disciplina partidária, da organização, da hierarquia, né? Do ciclo comum que temos, né? Do nosso sonho comum, da nossa conquista do poder, né? Você engole aquele negócio e fica mal atravessado. Aí você organiza a sua turma, aí a sua turma briga com a outra turma, que a fração da fração do pedaço, é um horror, um horror. Bom. Vocês vão dizer que isso tem a ver com transporte. Tem tudo a ver. Porque eu estou sempre, qual foi o início desse pedaço da minha fala, em busca de uma proposta para vocês. Eu não vou ficar falando de tarifa zero, um saco. Porque tudo bem, tarifa zero, blá, blá, mas aí vocês vão sair aí pela rua falando tarifa zero. Algumas poucas pessoas vão entender, falam, o que esses caras estão falando aí? Bom, conclusão. Estou me propondo a fazer raciocínios, não ideológicos. Me proponho a fazer raciocínios não ideológicos. Não me vinculo a nenhum filosofia, a nenhuma forma, sistema sociopolítico, econômico que se proponha a resolver todos os problemas da humanidade. Não me vinculo a isso. E nem me pauto por isso. Não tenho proposta e não me filio a nenhum grupo que tenha uma proposta fechada. Não sei. Decididamente, não tenho solução para tudo. Segundo, quero falar de transportes coletivos não é porque tenho uma vinculação ideológica, partidária, de um sistema sociopolítico que me diz que transporte coletivo é uma coisa fundamental para o processo de acumulação ou não acumulação de justiça social da humanidade. Não é isso. Tampouco. Vou falar de transporte coletivo primeiro, uma primeira razão. Porque, num certo momento, fiquei secretário de transporte de São Paulo e, através da minha vivência, quem já leu Sartre aqui? Está vendo? Não é duro? Estou falando que não é fácil. Jacques Sartre, dos existencialistas. A vivência, através da vivência do secretário de transportes, eu começo a perceber o significado e o que, que são os transportes coletivos. Tá? É verdade que na época era do PT, eu já tinha alguma coisa por trás. Mas, independentemente dessa coisa por trás, eu vou, através da vivência, pegar as nuances, os detalhes, as sutilezas, né? Que não são sutilezas porra nenhuma, são de fato, desculpe. São de fato a substância da questão que eu estava lidando. Então, qual é a minha primeira proposta?